não é uma pena. Negares a Jesus não é uma pena. Negares essa luz, salvação tu tens de graça, doada pela cruz. Com amor Deus te espera, por que não aceitar? Ó, vem depressa buscar o seu perdão, só por Jesus consegue salvação. Só por